Eu não sou daqui pra te falar. Aqui também não pretendo ficar, não é meu lugar. Eu não quero estar, mas sei muito bem que me leva a continuar. Bad vibe, bad trip, bad time. Who's bad? O mundo te presenteia pela goela com aquilo que você não pede. Cuide bem de sua vida, tem esperança e vá com fé. Mude vibração, então meta o pé. Só boa intenção, não seja zé. Você tem que se cuidar, sua vida vale ouro. Então saia fora dessa confusão. Sempre boitão ou discussão. Joga a faca no chão, peça perdão. Você tem que se cuidar. Rapaz, que mundo não te dá, não adianta tentar buscar, nele não encontrará. A paz que o mundo não te dá, não adianta tentar buscar, nele não encontrará. Tento tentar ser otimista e nunca anda pela vista, mas mesmo estando na pista, meu nome não tá nessa lista. Liberdade é uma conquista, verdade é pacifista, mentira é terrorista, jamais seja pessimista. Mas calma, vai ver que deu solução nesse problema. Não deixou, matou mais o dilema. Vibração negativa, tenta tema. Sem drama, só paz, que vale a sua vida. Volta pra casa é importante. Não dê ouvido, siga adiante. Já te deu mais uma chance. Sem drama, só paz. A paz que o mundo não te dá, não adianta tentar buscar, nele não encontrará. A paz que o mundo não te dá, não adianta tentar buscar, nele não encontrará. A paz que o mundo não te dá, não adianta tentar buscar, nele não encontrará. A paz que o mundo não te dá, não adianta tentar buscar, nele não encontrará.